O Super Amixis Produções orgulhosamente apresentam Mini Saga. Episódio de hoje: Apenas Negócios. Parte 1. Conto escrito por Diego de Souza e leitura de Flamer. Respirei profundamente, buscando algum frescor para os pulmões, mas aquele ar da estação de filtragem e reciclagem não aliviava nem um pouco minha claustrofobia. Os dutos cheiravam a meio usada de sangue. Estavam ali por perto. Olhei para fora de uma das grades e lá estavam, dois deles, inertes com suas extremidades flamulando lentamente. Como eles eram? Bom, eles pareciam como uma sombra humanoide saída de uma parede. Um movimento amebático de suas negras extremidades tornava ainda mais enigmática sua forma. Se eles eram tangíveis, nessa hora só sabia que eu era tangível e que não ia ficar ali esperando para descobrir. Em prol de sua segurança, retorne para suas cabines. O perímetro e fuselagem da estação foram violados. Segurança e confiança, Globaltech. Ironicamente, foi o que eu ouvi nos alto-falantes da estação antes de mais uma explosão no setor de ala leste. Eles sabiam que precisávamos de ar e pressão, e eles aparentemente não. Era preciso correr, chegar a um dos decks de despacho, o único lugar que eu sabia que ainda havia cápsulas de fuga. O monitor no meu olho direito indicava que 14 dos 25 setores estavam com falhas no suporte à vida. Maravilha, era tudo o que eu queria. Precisava agora arranjar um traje pressurizado, algo assim. Serpenteei pelos dutos por quase 15 minutos, um labirinto empoeirado e barulhento. Abri uma das grades que davam para um depósito com passagem para o deck de reparos. Ali haviam chances de conseguir o que eu queria. O pessoal de carga sempre tinha problemas com bandidagem, então sempre via esse pessoal com armas até de grosso calibre. E bingo! Ali estava. Traje isolado, moderno, novo, pressurizado, com filtragem de luz e até placas de blindagem. Perfeito! Nunca tinha visto esse modelo. Tinha uma pistola de poça esquisita junto. Não sabia se era letal, mas era o que precisava para repelir algum ataque. Vesti desajeitadamente o traje. Não sei de que adiantou o treinamento de EPI da empresa. Trabalhava no setor financeiro de um dos fabricantes de tecnologia bélica mais modernos e nem saber qual era o tipo de traje eu sabia. Atrás de vários caixotes de depósito, escondido de qualquer um que olhasse pela porta, terminei de me vestir e saí pronto para qualquer coisa. Menos para me olhar no reflexo da porta espelhada que separava o corredor do depósito. E lá estava, no reflexo. Meu corpo negro como uma sombra, contornos se flamejando, amebicamente.